Bem-vindo ao circo, vagabundo. Ao circo, vagabundo. Tô pequeno são, no mundo tô grande só, passos tão pequenos que isso me levaram ali, muitos vão parar pra ver, muitos vão analisar, mas a maioria veio só pra ver o circo queimar. Quando o picadeiro abrir, voaram leões que servem para distrair o ato de charlatão. As portas vão se abrir, várias chamas vão surgir, todo brilho vai te iludir, mantenha o olho aberto, porra, tente não chorar a morte de quem foi, o passado é o presente de quem nunca para planejar um futuro tão próximo dali, tão próximo de quem nem foi pro espetáculo. Escuro preto no branco que você nem vê, a maquiagem esconde o pranto que você nem vê, tudo aquilo foi feito pra te cegar, te fazer acreditar, te explorar e no fim tu pra agarrar. E você ainda grita, foda-se o sistema, se sentado no problema nem sente o ocorrido. Aperta a mão do bandido enquanto bang bang rola solto, bang bang. E agora quem é o burro? E agora quem é o burro? Deixa o circo queimar agora, chegou a hora de dizer adeus. A realidade está além da porta, mas não confie nos olhos seus. Deixa o circo queimar agora, chegou a hora de dizer adeus. A realidade está além da porta, mas não confie nos olhos seus. O sorriso do palhaço te atrai, sua mente te trai. Tudo aquilo se torna tão comum, tão real. E todo conhecimento que possui subsiste, não existe. Mas se deixe levar, venha pra sorrir, nunca pra julgar. Não tente entender, apenas abre os olhos e assista a atração. Enquanto seus olhos são, enlouquecem, decaem, não enxerga a solução. Mas aí, você se encontra preso na ilusão. O mágico só prende sua atenção, manipula sua visão. Sorrisos e mais sorrisos se abrem em sua boca. Falsidade é uma versão feliz, doce. Mas até o açúcar faz mal, e as lágrimas podem ser de felicidade, tá ligado? Tem gente que ganha vida no engano, vários irmãos se matando. Um espetáculo lindo, a vida é simples e bela. Enquanto uns exageram, outros já seguem sorrindo, fingindo ver o ocorrido. Tem gente que vê demais e acaba desiludido. Tem gente que não precisa mais correr atrás do bandido. Gente que tem ideal, não perde a grana pro mico que possui sagacidade, mas nunca acaba no circo. Deixa queimar que é caô de caô, me mantém distante. Toma um drink de realidade, minha mente expande. Caro coro, tô no dois lados da moeda. Portanto, irmão, olho aberto e se prepare pra tua queda. Caro coroa, dois lados da moeda. Portanto, irmão, olho aberto e se prepare pra tua queda. Caro coroa, dois lados da moeda. Portanto, irmão, olho aberto e se prepare. Deixa o circo queimar. Deixa o circo queimar. Deixa o circo queimar. Deixa o circo queimar. Deixa o circo queimar agora. Chegou a hora de dizer adeus. A realidade está além da porta, mas não confie nos olhos seus. Deixa o circo queimar agora. Chegou a hora de dizer adeus. A realidade está além da porta.